Aí, apresento pra vocês ao nosso ver de lupa. Vejo interesses dominantes burgueses, ovo maltine no leite do luxo se desfrutar. Mas seu din vem da gente pobre se virar do avesso, trampa todo dia dos meses pra família sustentar. Fumaça está no ar, bebida tóxica, fugiram da lógica. Máquinas funcionando toda hora, não ensinaram na escola. As perguntas sem respostas me deram o carrinho, sem ao menos tá com a bola. E o povo se aderiu à moda Coca-Cola, a empresa que direciona a massa de manobra na migué. Tamo trampando pra político em tempos modernos. Me sinto um escravo egípcio, domingão. Já me contenta macarrão, franguinho frito. Já tem uns que vende a mãe pra não passar perrei sozinho. Fim do ano, patrão, verão, na porção de camarão. Só 2 dias pro prião, réveillon, vai pro boqueirão. Derrubaram florestas pra construir edifícios. São projetos pro novo início. Quem é rico, será pra sempre rico. A herança deixada é que faz girar o ciclo. Sistema quer fazer do seu sonho um carro. Joga valores na sua vida, cê não pode é dar um abraço. Ao nosso ver, o castelo não é tão belo. Tem presos no porão, todos eles de chinelo. Na masmorra, princesa do bang, nem imagina que a nobreza do rei põe sangue na guilhotina. O jogo é sujo, mas quem tem ouro tá tranquilo. Elimina o inimigo, joga pros crocodilo. Carrasco é um de nós, dá asco de ouvir sua voz. Tacaria no penhasco, fogo amarrado em lençóis. Só pra ver se toparia enganar o povo de novo. Só ver o que eles faria, não fica sem pedra e ovo. Nem sei que o bobo da corte é tão feliz. Às vezes na calada chora igual um chafariz. É triste só sofrimento, os fortes resistem sem armamento. Em tempo de novos tempos de tormento e opressão, o início do fim da era, eu não sei se essa visão. Momentos que vêm de ventos que trazem a depressão. Difícil tapa a cratera que impede a revolução, mas faz um tapa na pantera, só chapar, fica balão. Se a pantera toma um tapa, parte pra agressão. Encarte pra produção, fazer com noção a arte, ação, motivação. Total visão disso em parte, pensando somente na nossa massa, amigo. Então pegue e reparte, e se já fez, refaça. O que menos ganha é o que mais dá um trampo. Em dia de chuva tá sujeito ao barraco. Desceu barranco, famílias despejadas de terreno e se vira. Vai, não bolha pra trás, se não a polícia atire. Foda-se permissão pra matar pobre sem dó. Certeza que eles pensam, quanto menos deles melhor. Abandonar o gueto na miséria, só com o cano na boca do boy. Vocês vê que a fita é séria, com o filho passando fome. Foda-se o caráter, quem se autorretrata como herói. Parceiro é o Peter Parker, nosso P. Favela precisa de assistência, se depender do governo é só velório e penitência. Já sabe de helicóptero? Vida política é dura e tem cego mendigo pedindo esmola em frente à prefeitura. Querem bens materiais e padrões de beleza. E na rua quantas mães e filhos luta contra a fome e a pobreza. Mas por incrível que pareça existe gente triste em mansões e feliz em barraco de madeirite. Cada situação uma solução, o que resta para si de outras ação. É só lição, ser MC é mais que meter um flowzinho, falar que é zica. Ser homem é mais que catar mulher e meter a pica. Ao meu ver, o bico acabou. Ai vagabundo, não sabe minha caminhada, não questiona quem eu sou. Esse é o EP, ao nosso ver, de lupa, ser rap, Luca, Pauê, Goiano, DJ Anderson, aqui no Cafofo Records. E aí, Lidred, firmão, salve.